É sempre uma alegria estar aqui. E hoje eu fui no dia inspirada para falar um pouco sobre um tema, uma palavra que está em todos os jornais, revistas, a palavra conectividade, conexão. Está em todos. Eu entrei na Clara esses dias, conecto. Abriu uma revista lá, acontece, conecte-se. Esteja conectado. Conecte-se. Mas quando falam conecte-se, estão falando de quê? De mídia, de internet, de WhatsApp, de telefone. Conecte-se. Então, no jornal, se deve ter lá mais de 20 vezes, conecte-se. Esteja conectado. Faça a sua conexão. Então, a conectividade vem junto com a globalização. E nós estamos conectados com o mundo inteiro. Conecte-se. Isso todo mundo faz. Hoje eu estava ouvindo assim. A maior venda do mercado do último mês agora foi smartphones. Nossa. 36 milhões só em celulares vendidos no mês de outubro. Está todo mundo conectado. Aparentemente conectado. Mas eu quero falar de uma conexão difícil, mas que vai ter que ser obrigatória. Aqui, todos os palestrantes da casa falam de alguma forma dessa conexão. Mas hoje eu vou contar com as palavras que me são inspiradas para que de fato a gente possa entender isso. Então, o que nós falamos aqui, nós podemos chamar de espiritismo científico, mas não é acadêmico, porque nós temos uma outra fundamentação teórica. Que hoje todos os bons espíritas são quânticos. Os bons espíritas são estudiosos da física quântica. E a gente procura os livros dos mais lidos, dos best-sellers, que são todos da física quântica. Mas tem uns que, eu diria assim, estão desconstruindo velhas coisas que estão na nossa mente. Uma das coisas velhas é que, assim, vamos olhar para as imagens que nós temos. Os santos, todo mundo já ganhou um santinho na vida, vocês devem ter lá em casa um quadro. Santos, todos têm, assim, um círculo amarelo em volta da cabeça. São os quadros mais antigos, mas agora os santinhos também, um círculo amarelo em volta da cabeça. Um círculo amarelo em volta da cabeça. Alguns têm uma energia nas mãos, tipo Nossa Senhora, tem assim uma energia nas mãos. Mas a maioria é um círculo em volta da cabeça. Hoje, a iluminação não é mais uma iluminação mental. E a física quântica nos coloca que se nós não chegarmos ao silêncio absoluto dentro de nós, que é o espaço vazio, angustiante, nós não vamos ter contato com a nossa alma. Então, a nossa conexão hoje está sendo meio que obrigatória para que a gente encontre esse lugar do vazio. Esse lugar do vazio é o lugar que eu tenho que ocupar e é onde eu encontro a minha força maior, onde encontro a minha sombra, mas a minha luz também. Então, vamos chamar de alma esse lugar que está dentro de cada um. Eu não quero me perder na palestra, porque assim são muitas coisas que eu quero falar. Mas, então, se os santos têm uma iluminação dos pensamentos do mental, porque eram doutores em teologia, Santo Agostinho, São Tomás, Santo Inácio, São Francisco. Nós precisamos hoje desconstruir esse jeito de ver uma auréola, vamos chamar de auréola, aura. A maioria tem um amarelo será que é o amarelo? Então, o amarelo hoje é estudado por outros estudiosos que não são católicos, que o amarelo é a cor do conhecimento. Mas não são católicos os que estudam, só que os católicos pintaram de amarelo. Ok. São os doutores, os sábios, os que são chamados de santos. Mas aqui no Divina Luz, diferente de muitos outros tantos lugares, nós temos um santo contemporâneo que ainda não é santo, que é o Frei Salvador. E o Divina Luz, eu analisando um pouco as minhas leituras, entre os pensamentos, entre o pensar e o sentir, eu percebi que o Divina Luz está certo. Porque nós temos aqui como símbolo um coração. O coração não pensa, ele sente apenas. Então, Frei Salvador, com certeza, tinha esta consciência da amorosidade, da benevolência de que somos um. Ele não é doutor em conhecimento, ele é uma pessoa simples, muitos conheceram. Então, o símbolo do Divina Luz é o sentir. Opa, desculpe. Essa a trajetória de quem quer aprender e crescer aqui é o sentir. E a frase lá, o que quer, iluminado, o coração que sente. Então, nós estamos voltando, fazendo um caminho de volta para um contato mais profundo. E a conexão que eu estou propondo é uma conexão com o espaço interior. E hoje nós temos grandes críticas. E tem dois autores, muitos autores, mas entre outros, o Eckhart Tolle, mas tem um outro que eu estive estudando esses dias, que é o Jean-Pierre Garnier, que é um francês que estuda física quântica. E nas leituras que eu fiz, assim, hoje nós estamos vivendo um processo que já iniciou, eu coloquei a data aqui, 1879. Essa é a pesquisa do Garnier, que diz que houve uma explosão solar e que a partir dessa explosão houve uma mudança no universo que está nos levando a uma reintegração para o todo, de tudo, aos poucos. Então, é desde 1800 que nós estamos nesse processo. Mas existe aqui uma explicação que me chamou a atenção. Como nós somos parte de todas as estrelas, de todos os seres vivos, eu sou, ela tem uma parte de mim, eu tenho uma parte dela, nós somos um. E essa frase a gente já ouviu do Evangelho, nós somos um. Nós somos um, mas a gente não entende. Porque é uma expressão que pressupõe uma grandiosidade. E o Garnier estudou junto com o Stephen King, que é um grande físico, aquele que é todo deficiente, ele teve problemas, ele é deficiente, mas ele tem um cérebro que está pesquisando o movimento de contração das estrelas e de expansão das estrelas. E ele coloca que a vida do universo está num processo de contração. Isso está no livro O Despertar de uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle. Então, o universo está num movimento de contração desde 1800. E todo movimento de contração está nos colocando diante do grande desafio, querendo ou não querendo. A vida é expansão, é respiração. Se nós entramos no movimento do universo, que é de contração, e de não poder entender o desdobramento do tempo e dos espaços, porque o tempo está reduzido, nós sentimos que 24 horas é como se fosse 15, talvez. A gente não tem mais o mesmo tempo. Nós não temos mais a mesma velocidade, nos falta tempo, nós nos sentimos pequenos diante da grandiosidade, nós sentimos o vazio, nós sentimos a pequenez. E o Eckhart Tolle coloca que a depressão é um grande sintoma da humanidade toda, que está se agudizando e vai mais 20 anos, assim, nós teremos um quadro grave. Então, as pessoas que não têm espiritualidade, elas vão ter sérios sintomas de depressão por esse movimento de contração do universo. Então, para nós salvarmos a nós mesmos, garantirmos a saúde e garantirmos a vida no planeta, nós teremos que ter um movimento de expansão. Para termos esse movimento de expansão e não entrarmos em depressão, nós teremos que encontrar o nosso vazio interior. Não para ser enchido de remédio. Porque senão a gente vai ter um remédio. Então, quem não tem espiritualidade, está escrito lá com muita clareza, deverá sofrer muito. Essa não é uma boa notícia para nós. Mas quem quiser comprar o livro, ele está entre os mais vendidos do mundo. Então, a conexão não se trata de parar de pensar. Mas nós, com certeza, nós teremos que ter contato com essa inteligência maior que move o mundo todo. Nós estamos profundamente ligados, inclusive com as bactérias. Com tudo, nós estamos profundamente ligados. E esse outro Jean-Pierre coloca, ele pergunta, e o que que você pensa de noite quando você dorme? Que tipo de mundo você planeja? E quando você diz para o outro, ó, você é uma coisa. Essa coisa é uma parte de você. Você não presta. Ele é uma parte de você, então você também não presta. Então, não julgar, ou seja, amar o outro como eu me amo, já foi dito 2000 anos atrás. Amai-vos uns aos outros. Só que agora nós estamos vendo que sem a benevolência e sem a amorosidade, nós estaremos comprometendo também o futuro da humanidade, porque os nossos pensamentos assumem formas. Com a física quântica, nós estamos desafiados a curar as cisões e entender o desdobramento do tempo que acontece pela intuição. Então, quando eu estou intuindo alguma coisa, eu estou indo além do tempo. A intuição não respeita o relógio. Eu estou indo além do tempo. Então, mas se eu não uso, se eu não aproveito o desdobramento do tempo e aceitar a desconstrução das formas, daquilo que é relativo, que é como se fosse assim a morte, nós queremos enfeitar até os defuntos. A gente passa batom, maquiagem, a gente enfeita a morte, porque nós não estamos aceitando essa coisa, essa liquidificação de tudo, dos afetos, dos relacionamentos, o conhecimento que eu acho que eu tenho agora, isso que eu estou falando aqui agora, que eu li hoje, amanhã pode ser que algum outro iluminado escreva isso aqui, já não tenha tanta validade, alguém vai escrever muito mais. Então nós estamos hoje sentindo as reações do ego diante da nossa impotência, diante da velocidade das coisas. Então, a conexão que nós estamos desafiados por pelos melhores escritores é conectar, fazer a conexão com a própria alma. É chegar no silêncio absoluto de cada um. Silenciar os pensamentos. E os pensamentos que nós tivermos, é preciso que eles considerem que o outro é uma parte de mim. E eu preciso reconhecer, me reconhecer no outro como parte de mim, para que a gente possa fazer o trabalho de expansão da energia, dos afetos, da amorosidade, e não o trabalho de contração, de egoísmo e de reações egóicas. Então, as formas serão desconstruídas. Einstein já falava na lei da relatividade. É muito difícil para a gente entender isso, para a gente não estuda isso. Mas o que nós estamos vivendo é esse processo de construção de consciência da unidade universal. E quando eu coloco corpo, conexão do corpo e da alma, eu estou colocando um novo jeito que hoje está sendo estudado de cura, que é através de uma conversa que eu posso ter com as minhas células mais profundas. Esse é um novo jeito mais moderno de cura de mim mesmo, de eu poder conversar com as células do meu joelho que está doendo, conversar com elas, ver o que é que está acontecendo, poder dialogar com o meu fígado, poder dialogar com o meu corpo, mas eu preciso sentir o meu corpo. E segundo a teoria, quando nós pensamos muito, muito, muito, estamos cheios de pensamentos, nós perdemos a intuição e a percepção do próprio corpo. A gente sente uma dor, tomou um remédio. Mas o que foi que aconteceu? Eu posso ter uma diarreia por estar com medo. Eu não preciso tomar um remédio. Eu posso ter uma gastrite porque eu estou com raiva. Eu não preciso tomar um remédio. Eu posso ter uma enxaqueca porque eu não quero enxergar a realidade. Eu estou com um bloqueio nessa região aqui. Então eu prefiro fechar os olhos, botar um pano aqui, fechar a janela. Eu não quero ver ninguém. Eu não estou escutando o meu corpo. Ah, eu estou com dor no peito, eu não preciso ir para o cardiologista. Eu estou com vontade de chorar. É um choro que está aqui. Chora, deixa que essa emoção venha e a dor vai passar, porque você vai expandir a musculatura. Ah, eu estou com um refluxo. Ah, me queima tudo. Vou tomar um omeprazol. Vai vomitar. Você não está engolindo. A pessoa que está do seu lado está enchendo o saco. Vai vomitar, porque não vomitou. Além de você vomitar os ácidos que saem junto com a vesícula, que vem do fígado, ácido lático, por exemplo, você vai vomitar o conteúdo emocional que ainda não tem nome, não tem forma e não tem cara. Quando você termina de vomitar, você vai ter um grande alívio. E as pessoas dizem assim, pô, mas eu vou vomitar o almoço que eu comi, acabei de comer um churrasco agora. Essa conexão com o corpo é uma outra leitura que nós precisamos fazer, porque senão a gente vai preencher o nosso vazio de medicação. Na verdade, as nossas feridas, as nossas sombras precisam ser transmutadas. As nossas reações egóicas sofrem influências do universo inteiro, de todo modo de pensar nosso e dos outros. Imagine que uma parte de mim está nessa moça, eu nem sei quem que ela é. Desceu, vai ficar teu nome. Uma parte de mim está em todos, e uma parte de todos está em mim. As bactérias que estão comigo estão com vocês também. Os coliformes fecais que estão no dinheiro estão com vocês também. Nós estamos todos ligados. Nós formamos redes universais. Frijô Capra é fantástico. Ele, no primeiro livro dele, se chama Ponto de Mutação, que tem um filme. Ele coloca um círculo que sobe, que vai à humanidade chegando num nível que nós estamos chegando agora. E num outro ponto, ele faz a descida. Então, enquanto nós estamos subindo pela informação e nos enchendo a cabeça, chegando no estresse máximo, tem um outro movimento ao contrário, que é como nós fazemos o resgate de nós mesmos. Então, nós estamos agora vivendo o ponto de mutação. Mas agora, a gente não tem mais tempo para dizer assim, ah, eu não sei se vou fazer isso, que sabe, ficar em silêncio. Vou fazer meditação. Bom, o centro espírita agora está enchendo o saco. desafio que está posto para todos, para toda a humanidade. Se nós queremos ter paz, saúde, bem-estar, alegria, agora ninguém fala de ter dinheiro. O cartão não fala em nenhum momento. Tem uma boa conta bancária. Não, porque assim, as formas, as coisas vão mudar. Tudo está num processo de mudança. Ele não fala em conta bancária nem em grandes investimentos. Ele fala no resgate do ser humano. Resgate de si mesmo. Desse conhecimento profundo. E é dessa conexão que eu vim falar. Então hoje, os grandes retiros são retiros do silêncio. Eu fui para São Paulo, entrei lá no centro de pastoral de Anhanguera, tinha uma placa enorme. Aí o rapaz falou, dá dessa porta para cá, ninguém pode entrar, porque tem retiro do silêncio, tem um grupo de pessoas que vão ficar em absoluto silêncio todo fim de semana. Eu soube que teve 11 horas, agora faz um mês, retiro do silêncio. Antigamente era coisa para monge. Hoje, as pessoas normais como nós, estão buscando essas novas práticas, porque em alguns momentos a vida parece que se esvai, o tempo passa, fica insuportável viver. Então, a proposta é como vamos encontrar o nosso ponto do silêncio interior. Que tempo eu vou me dar para fazer isso? Vocês podem ler os melhores livros, tem diversos nas livrarias. Mas que tempo eu vou me dar para meditar, para acalmar todos os meus pensamentos? E pensar que eu sou muito mais. A inspiração é diferente da imaginação. Nós não precisamos de imaginação, nós precisamos de inspiração. Que é inspiração traduzido, significa estar com o Espírito. A inspiração é que vai nos dar a recriação de nós mesmos. O reinventar-se. E esse lugar aqui é um lugar de formação. É um lugar para a gente desconstruir velhos conceitos e começar a pensar, eu ouço falar, Caxias da Paz, vamos fazer Círculo da Paz, vamos aprender a não julgar, no Círculo da Paz são rodas de conversa, vamos escutar o outro sem julgar. Isso fora de qualquer religião, isso é conversa de grupos com diversas religiões sentadas na mesma roda. Então eu vejo assim, existe uma construção de uma nova consciência. Eu estou no outro, por isso eu vou amar o outro, eu vou me amar e vou amar o outro. Eu estou em cada um, eu estou com as bactérias, eu estou com o cachorro, eu estou com a árvore. Hoje eu conversei com uma moça, ela me disse, eu fiz um retiro, fiquei 3 horas fazendo respiração, só respiração, e quando eu acordei, eu me senti uma estrela, eu me sentia parte do universo. É uma outra consciência. É dessa conexão que nós estamos falando, que eu estou falando. Não precisa ler muito, mas vamos nos permitir parar meia hora por dia, para a gente ver assim, o que é mesmo meditação, ficar em silêncio absoluto. Não é só no silêncio externo, no silêncio interno. Como é que é respirar? Ai, como difícil respirar. A maioria das pessoas tem uma respiração errada, ansiosa, aqui em cima. Vamos reaprender a respirar. Vamos reaprender a olhar para o outro. Outra parte de mim não precisa ter o mesmo sangue. Nós somos uma rede Nós estamos todos profundamente conectados. Se isso chega nas nossas mãos, eu penso que a alta espiritualidade que está ali também está profundamente conectada conosco. E quanto mais amorosidade, mais contato com a espiritualidade, a alta espiritualidade superior. Muito mais saúde, muito mais sentido para a vida. E a gente não precisa fazer muitas ações para salvar a humanidade. Vamos mudar o modo de pensar, de encontrar o silêncio interior.